Irmãos, domingo que vem é o último domingo que a gente cultua ao Senhor aqui nesse auditório. Não sei como que vai estar aqui domingo que vem, mas nós vamos celebrar com gratidão o domingo que vem, o último culto aqui. E Deus realmente nos presenteou com um auditório, um lugar maravilhoso, espaço, condições. Glória a Deus, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia. Capítulo 23 de Levítico, o verso 26. Disse o Senhor a Moisés: o dia 10 deste sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será, e afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. A palavra foi traduzida para sábado, e sábado tem uma conotação de um dia específico da semana, que antecede o domingo. Mas o correto de ler aqui, e este será, celebrareis o vosso feriado. É a palavra em português mais correta para a gente entender que dia é esse. Ninguém faz nada, é feriado santo. Alguns desses feriados caíam no sábado, outros caíam na quarta. O feriado da Páscoa, por exemplo, no ano em que Jesus morreu, caiu numa quarta. É necessário um pequeno estudo no texto original, mas também um pequeno cálculo. A Bíblia diz assim: 3 dias Jesus ficará no túmulo. Por 3 dias. O domingo pela manhã, os discípulos foram ao túmulo, as mulheres foram ao túmulo, e Jesus já não estava lá mais. Se você fizer as contas retrocedendo, você vai ver que Deus não faz assim: ah, vão ser 3 dias. No final das contas, uai, não foi de 3 dias? Ah, tanto faz, eu sou brasileiro. Não, as coisas de Deus são perfeitamente planejadas, sincronizadas. Então, o Senhor está dizendo: olha, eu tenho alguns feriados que são de extrema importância. E olha outra expressão interessante aqui: por estatuto perpétuo. Você sabe o que é estatuto perpétuo? Para sempre. Talvez essa palavra perpétua seja realmente usada por nós com tanta intensidade só numa circunstância. Ele pegou cadeia perpétua, prisão perpétua. Dificilmente a gente usa perpétuo para outra coisa, senão o resto da vida. É, prisão perpétua. Feriado, que é um estatuto perpétuo, o que é isso? É uma ordenança que nada, absolutamente nada vai alterar. Deus está dizendo: vocês vão celebrar um feriado que é tão importante, que precisa ser celebrado para o resto da vida de vocês, por estatuto perpétuo. E que feriado é esse aqui? Esse é o feriado do dia da expiação. Você já teve uma conta em atraso? Quantos já tiveram alguma conta em atraso? Ah. O Arthur, só uma, porque muita gente nunca teve contas em atraso. A maioria não levantou a mão. Então, Eu estou entendendo, nunca tiveram contas, graças a Deus, nunca tiveram contas em atraso. É, realmente é dar graças a Deus, é uma bênção muito grande, eu nunca tive contas em atraso, que coisa boa. Eu já tive muitas contas em atraso. É possível que você atrase uma conta por uma questão de dias. Você não teve hoje, mas daqui a uma semana você tem o recurso. Às vezes eu atraso a conta porque eu esqueci. Meu Deus, a boleta ficou lá dentro da gaveta e eu nem lembrei disso. Meu Jesus. Mas se você atrasar as contas, ou uma conta, porque realmente não tem o recurso, e o credor começar a te chamar, você fica angustiado. Para alguns, se o telefone tocar, ai meu Deus, atende. Por quê? Corre o risco de ser o credor. E se essa conta vai se avolumando, vai tomando um porte cada vez maior, você começa também a ter uma angústia maior. E é possível que algumas contas, a justiça venha e leve o seu carro, penhore um bem, uma casa. A Bíblia diz que a dívida é uma escravidão. Na dívida nós nos tornamos escravos. E Deus não tem dívida para ninguém. Deus não tem planos de grilhão, de amarras, de cadeia, de peso para ninguém. Isso vem do maligno. Às vezes o maligno pôde fazer tudo o que ele está fazendo de perturbação por conta de uma dívida, porque nós erramos de alguma forma. Mas, irmão, a dívida, ela arrebenta com a gente. E se você vai perder a sua casa por causa da dívida, sua angústia fica incontrolável e ela passa a ser a fonte de inúmeras outras amarguras, tristezas, nervosismos, raivas, decisões erradas que vão avolumando mais ainda os problemas. De vez em quando a gente tem que parar para lembrar, Senhor, graças a Deus, as contas foram pagas. Graças a Deus, a escola está paga. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Como a gente que tem duas pernas, dois braços, e que não faz ideia do que é alguém que não precisa nem ter perdido a perna. Só imobilizou o braço, não pode mais escrever, não pode mais ir trabalhar. E aí essa pessoa começa assim, meu Deus, eu não tinha noção que me faz tanta falta um braço, um dedo. A gente tem e não dá tanto valor. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu não tenho essa dívida, graças a Deus. Não há dúvida que para qualquer um de nós, irmão, dever estar sem recurso para pagar algo nos envergonha, nos constrange. Daí a pouco você não tem vontade de mais nada. Daí a pouco você começa a não fazer as coisas essenciais de outras áreas da vida e que também vão murchando, vão se escurecendo e vão perdendo vigor. E daí a pouco você também embola outras coisas da vida porque uma dívida foi consumindo. Talvez hoje a gente ainda corro risco de perder uma casa. Parece que tem uma lei que protege, né, hoje. Se é o lugar onde eu resido, eu não pode ser tomado. Mas naquele tempo, não era só a casa. O credor podia vir e levar o filho. Levar a filha. Quanto custa a sua dívida? Sua filha. Pode me dar ela e a dívida está paga. Meu Deus do céu. Inimaginável para a nossa sociedade hoje. Isso não acontece. Isso não é possível. Mas naqueles dias era angústia. A viúva chegou para Eliseu e disse: o credor está lá e vai levar meus filhos. O meu marido morreu. Ele era seu servo. O que, que eu vou fazer agora? O senhor tem noção? Eu sou sozinha nessa terra, sou uma viúva e os meus dois filhos vão ser levados como escravos para pagar a dívida. Essa angústia de dívida nós já não temos noção. Agora, ainda que na sociedade que a gente esteja vivendo hoje, com todas as questões dos direitos humanos, ainda que nessa sociedade, existem pessoas que, porque estão devendo, vão morrer. No mundo do crime, no mundo do tráfico, é assim. Por mais que a gente tenha a lei a nosso favor, tem muita gente que está sendo ameaçado de morte pelo agiota. Você vai morrer. Em outras palavras, você me deve X. Agora, sabe com o que você vai pagar o que você me deve? Com a sua vida. No mundo espiritual, o que o diabo está fazendo é: você vai pagar os R$1.000, os R$10, ou 100 milhões de reais com a sua vida. E alguns matam. E matam mesmo. Isso não está longe de nós, não, irmão. Está ali na esquina. Imagina a angústia dessas pessoas. A gente vê as notícias, às vezes, aí de um assassinato. E os repórteres vão lá, tem a família entristecida, tem uma mãe desesperada. E, na maioria das vezes, não se conta qual que é o contexto. Muitas vezes, o contexto dessas mortes é a dívida. De R$10, de um pacote de droga que não foi pago, ou de um volume de dinheiro muito alto. Imagina a angústia dessa mãe. Eu sei que meu filho foi assassinado por conta de uma dívida. Bem, a gente não fica pensando nisso. E eu também gostaria, pastor, nesse domingo de manhã, que o senhor não ficasse pensando, falando esse negócio. Já estou assim, né? Que é isso? Onde o pastor vai chegar com isso? Eu e você acumulamos uma dívida impagável. Literalmente. Nascemos longe de Deus, afastados da glória de Deus. Já nascemos em pecado. E tudo que fomos usando nessa terra, que pertencia ao reino das trevas, foi aumentando a nossa dívida. Uma mentirinha tem o seu preço. Um nervosismo tem o seu preço. Uma palavra ruim dita para alguém tem o seu preço, porque essas ações pertencem ao império das trevas. Se nós usamos, eles não perdoam, o maligno não perdoa, aumentou sua dívida. E a nossa dívida se tornou impagável, por isso a angústia. A angústia, a depressão, A amargura, a aflição no coração de qualquer pessoa é apenas um subproduto da opressão do diabo. Você vai pagar, você vai pagar, você vai pagar, você vai pagar, você vai pagar. Nossa dívida foi crescendo e cresce a cada dia, de tal forma que só havia uma forma de pagarmos a dívida, com a nossa própria vida. Satanás, esse credor maligno, você não tenha dúvida, ele vai te levar para o inferno, para o resto da eternidade, por conta de uma dívida. Ah, eu não acho que é assim, não interessa. Essa é a realidade do mundo espiritual. Todos nós vivemos nessa terra, nascemos longe de Deus, e tudo que usamos e que pertence ao império das trevas, como um dinheirinho assim, meio mal explicado, ou uma briga em casa. Essas coisas que pertencem ao império das trevas, uma mentirinha, uma omissão aqui, qualquer coisa que não veio do reino de Deus, custa caro. Você tem noção da angústia de uma conta em que o credor está te ligando todo dia? Você tem noção da angústia de uma conta que pode levar embora seu carro? Vão tomar, tem um mandado de busca do carro, apreensão. E pra, por quê? Porque não paguei a conta. E aí um guarda vem em sua direção ali, você sabe que aquele carro está já para ser confiscado, e o guarda vem na sua direção, você... Oh, meu Deus! Você tem noção dessa angústia? Agora, você tem noção da angústia de ter que morrer por conta da dívida? A gente não pensa nisso, nem quer pensar. Mas um dia, Jesus pensou nisso. Deus, o Pai, pensou nisso. E ele disse, filho, eu amo muito aquelas pessoas que nós criamos e vivem na terra. E eu quero viver com elas por toda a eternidade. Eu não quero que o maligno as leve para o inferno por toda a eternidade. Eu não quero. Mas não é justo que o diabo não tenha o pagamento do que ele cobrou. Você consegue pensar em Deus pensando assim? Pois Deus é justo. Não é justo. Então, aquelas pessoas lá na terra que estão vivendo suas vidas segundo os seus próprios pensamentos e sentimentos e nem sabem que estão acumulando mais dívida e mais dívida e mais dívida porque estão usando os elementos das trevas, aquelas pessoas realmente precisam pagar a dívida que fizeram. O governo do Brasil pode ir burlando e dando calote, mas o governo do reino de Deus não, é justo. Então, filho, aquelas pessoas terão que ir justamente para viverem no inferno por toda a eternidade. Mas, filho, tem algo que é justo também, se nós pagarmos esta conta. E só há uma forma de nós pagarmos essa conta, filho, se você descer lá na terra e você morrer no lugar deles. E Jesus fez isso. Nós não pensamos assim. Nós vemos um crucifixo, nós fazemos um sinal da cruz, nós cultuamos na liturgia de cada religião, mas nós não pensamos nem na angústia da dívida. Na verdade, a gente não tem ideia que a gente estava devendo coisa nenhuma. Ou talvez a gente pensasse como alguns. Estou devendo. Devo, não nego, pago quando puder. E vai viver. Não, não tem como. Porque a qualquer momento eu posso ser chamado para a eternidade. E se eu tiver uma dívida, eu terei que honrá-la. A menos que eu tenha feito uma aliança pessoal com Jesus Cristo. Então, na eternidade, quando eu me apresentar diante do tribunal santo e eterno, eu vou dizer: eu fiz uma aliança com Ele. E lá em vida, Ele cobriu todos os meus pecados. Ele pagou o preço dos meus pecados. Você se angustiou por uma conta que atrasou aí um mês, dois meses, talvez três meses. E se for uma conta da CEMIG, por exemplo, três meses eles vão cortar. Mas se você pagar uma, a mais antiga, então já adia um pouquinho. Aí você vai lá e paga a dívida. Fica tranquilo, a CEMIG não vai aí não. Que alívio terem pago a dívida. Que alívio. Deus, entrou um dinheirinho, vou pagar as contas todas, pus tudo em dia. Ai, que alívio, Senhor. A expiação é o ato de alguém vir e pagar a conta. Eu não tenho. Alguém chega, quanto que é? Ah, é esse valor. Está aqui, ó, está pago. Você está pagando para mim? Estou. Pode ir embora tranquilo. Ah, Senhor. O ato da expiação. Expiar significa entregar algo que cobre a minha dívida. Jesus, o Cordeiro de Deus, é essa pessoa que se submeteu a descer do céu e vir a essa terra e viver uma vida de homem e viver tudo que ele viveu e morrer na cruz do Calvário para dizer a mim e a você: pode respirar, pode suspirar, pode viver sem angústia, pode viver em paz nessa terra e ainda pode viver por toda a eternidade na luz, porque sua dívida está paga. O dia da expiação. Nós só conseguimos começar a pensar nisso se nós exercitarmos na mente, nos pensamentos, essas verdades. Deus, então o Senhor fez isso por mim? Eu estou aqui angustiado com um monte de coisa, porque eu pedi cor azul e veio azul escuro. Ai, meu Deus, o mundo acabou porque alguém que tinha que fazer não fez. Eu estou assim nervoso, estou com raiva de alguém, porque, meu Deus, o Senhor me perdoou de algo infinitamente superior. Eu quero exercitar esse tipo de raciocínio a teu respeito. Eu quero crer nisso. E eu quero me lembrar disso continuamente. O Senhor pagou pelo meu pecado. Pagou a minha dívida. Eu estou livre. E se o diabo vier bater na minha porta e cobrar com angústia, eu vou dizer: fora. Aqui está o escrito de dívida. Cancelado. A nota promissória, a minha assinatura, aquela fatura, aquela dívida que já estava protestada, ela foi rasgada. Jesus literalmente morreu lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, naquela cruz, e as coisas são tão sérias que dividem o calendário de toda a humanidade, inclusive dos ateus. E o Senhor fez isso por mim, Jesus. Eu quero ser grato ao Senhor por toda a minha vida. Antes disso acontecer, lá no livro de Levítico, Deus instruiu ao seu povo: se vocês vão separar um dia no ano, será o 10º dia deste 7º mês, e neste dia vocês vão torná-lo um feriado. Vocês não vão trabalhar, vocês não vão fazer nada, vocês só vão me cultuar. E esse dia será o dia da celebração pela expiação. Uma vez no ano vocês vão parar tudo para se lembrarem que o Cordeiro imolado cobre a dívida de vocês. Por enquanto, é um cordeiro animal, feito pelo povo de Israel durante aqueles anos todos. Um dia será o Cordeiro Jesus, uma vez por todas. Então Deus estabeleceu o dia da expiação. Em hebraico se chama Yom Kippur. Yom é a palavra dia em hebraico, e Kippur é a palavra expiação em hebraico. Yom Kippur. No dia 23 será o dia de Yom Kippur do ano 2015. Não tem como pensar que isso é só coisa de judeu. Isso é coisa de Deus. Claro, não precisa acontecer nada naquele dia. Não precisa ser um feriado para você. Para nós brasileiros, não, é feriado. E ninguém tem que achar que é para ser um feriado. Para o judeu é um feriado, por causa da cultura dele. Mas nem biblicamente precisa ser mais um feriado. Mas se o Cordeiro vive dentro de mim, eu preciso me lembrar disso e fazer de todos os dias um feriado dentro de mim para celebrar. Obrigado porque o Senhor perdoou os meus pecados. Obrigado, Senhor. Em outubro de 73, 1973, Israel foi celebrar Yom Kippur, esse dia. Então imagina que, era um dia 6 de outubro, imagina que não tinha aula, você vai a Israel num dia de feriado, não tem ônibus circulando, não tem carro circulando. Quem sai, sai a pé para andar um pequeno pedacinho, um trecho qualquer. As pessoas estão nas suas casas, em família, celebrando. Ou estão nas sinagogas, lendo a Bíblia, cultuando a Deus. É paradeiro total. Israel estava assim nesse dia, 6 de outubro de 1973. Paradeiro completo. Quando foi, em torno de 2 horas da tarde, nem rádio funcionava. Quando foi 2 horas da tarde, a primeira ministra, que era uma senhora chamada Golda Meir, foi à rádio, e a rádio de Israel, tanto você ouvia nos aparelhinhos quentinha, como nos alto-falantes nas ruas. E ela deu um anúncio, e ela falou assim: gente, nesse exato momento nós acabamos de ser atacados, lá no norte, junto à Síria, eles entraram, os inimigos entraram e estão invadindo Israel. E, ao mesmo tempo, lá no sul, na fronteira com o Egito, eles entraram e estão invadindo Israel. Eles vão destruir nossa nação. Ninguém tinha noção disso. Ninguém, em lugar nenhum, imaginou que estava sendo armado essa violenta guerra. Para você ter noção, a Síria e o Egito, que entraram lá nas colinas de Golã, lá ao norte, e também Iraque, o Egito e algumas outras nações que foram se unindo para isso, entraram ao mesmo tempo lá embaixo, no, na fronteira com o Egito. Então, imagina que não tinha tempo de nada. Por quê? Eles tinham foco de guerra lá em cima ao norte e tinham foco de guerra lá embaixo ao sul. Para você ter uma ideia, 1.400 tanques sírios cercaram Israel lá em cima ao norte. Eu já estive nesse lugar, alguns irmãos aqui já estiveram nesse lugar. Até hoje tem lá as estruturas, a casamata, chama casamata? Casamata, os túneis, os lugares subterrâneos. Márcio, você já esteve lá, né, Márcio? 1.400 tanques sírios contra 180 tanques de Israel. Faz a proporção. Qual a chance de Israel vencer? lá embaixo na fronteira com o Egito, 500 soldados israelenses. E como é que os soldados estavam? No dia de Yom Kippur. Calmaria total, movimento nenhum, trabalho nenhum, ninguém em lugar nenhum. Enquanto tinha 500 soldados, tinham 80 mil egípcios para invadir Israel. A Arábia Saudita tinha mandado mais ou menos 3 mil soldados. A Líbia enviou aviões. Aquele imperador Muammar Gaddafi, aquele... É imperador, né? Não, tem um outro nome. Enviou US$ 1 bilhão para o Egito se armar. 1.000 a 2.000 soldados da Tunísia. O Sudão enviou 3.500 soldados. E tinham quantos soldados de Israel? 500. O Marrocos enviou 3 brigadas, incluindo 2.500 soldados que ele também enviou lá embaixo e enviou lá em cima para a Síria. Sabe quantos soldados de Israel morreram? Dentre todos que tinham os 500 lá embaixo e todos que tinham lá em cima, que estavam no meio, 2.680 soldados. 200 aviões egípcios. Agora, eu estou contando tudo isso, primeiro, no dia de Yom Kippur, no dia do arrependimento, esses imperadores, esses governantes, eles sabiam que esse era o dia mais favorável, que toda a nação estaria desarmada, nas sinagogas, sem veículos, rezando, rezando, rezando. E eles articularam várias nações para destruir Israel. Você consegue imaginar a chance que Israel tinha de vencer? Agora, se lembre comigo, Deus colocou a Bíblia inteira, o Velho Testamento inteiro e o Novo Testamento, em torno de uma nação, a nação de Israel. Jesus nasceu na nação de Israel. Toda a sua linhagem, nação de Israel. Por que que Deus fez isso com Israel? E assim o é até hoje. Porque Deus decidiu, eu vou levantar uma nação que vai ser uma representação, um ensino público de todas as minhas verdades. E você quer ver o ensino que está nisso daqui? O diabo, o inimigo, ele não te avisa que vai atacar. As coisas acontecem no meio do dia, no meio da semana, no meio do mês, no meio do ano, sem você ter noção que viria uma bomba dessa. Alguém te liga e diz, senta aí. Sabe o que aconteceu? Ou às vezes nem liga, só acontece. Eu e você somos pegos de surpresa inúmeras vezes com o inimigo. E você já sabe da frase, coisa ruim não acontece pouco, já vem em bando. Começa uma, daí a pouco outra notícia, já outra notícia, já outra notícia. Você já viu isso acontecer à sua volta, irmão? Pois está escrito na Bíblia e na história de Israel, até hoje, e nós estamos falando de 73, tão pertinho, a mesma coisa, porque Deus diz, vai acontecer com Israel, tudo o que acontece com todas as pessoas ao redor do mundo. E eu vou fazer com Israel tudo o que eu posso fazer com todas as pessoas ao redor do mundo. Então, eu e você temos um template, nós temos um parâmetro, nós temos já uma fotografia que revela tudo. Se eu seguir a palavra, eu estou salvo. Porque Deus não apenas anunciou que na nossa vida também, num dia assim, tudo calmo, tudo tranquilo, o inimigo vem e faz o bote, e arma o bote, e traz o ataque. Não, ele não apenas anunciou isso. Ele diz assim, mas eu vou ensinar vocês como vencer o inimigo. Irmãos, eu não vou contar mais detalhes aqui, por causa do tempo. Vale a pena você estudar sobre essa guerra do Yom Kippur. Vale a pena você estudar. Tem alguns vídeos... Tem muita coisa escrita. Mas Israel venceu. 1.400 tanques contra 280 tanques. Venceu. Venceu. Isso foi em 1973. Sabe o que os rabinos fizeram? Pegaram o rolo da Torá e levaram lá no meio da guerra e colocaram à frente da guerra. E falaram, o Senhor vai nos dar vitória. Irmãos, nunca mais o Egito e a Síria guerrearam contra Israel. Sabe por quê? Porque teve que acontecer uma intervenção da ONU, porque Israel, com pouquíssimos soldados, todos feridos, avançaram e chegaram quase em Damasco. A ONU pediu, por favor, retrocedam, retrocedam, retrocedam, devolvam territórios. Israel conquistou os territórios. Nunca mais esses países ousaram entrar em Israel, porque, sabem, todas as vezes que a gente luta contra Israel, a gente perde território. Isso também é Deus ensinando a nós. Todas as vezes que você, em nome do Senhor, colocar a palavra à sua frente, Deus vai te dar vitória com o inimigo e você vai conquistar territórios. Agora, existe um segredo, irmão. Existe um segredo. Quando aquela senhora, Golda Meir, anunciou pelo rádio que havia um ataque, instantaneamente, todos os judeus, todos os hebreus, todos eles, homem, mulher, novo, médio, velho, todos eles foram instantaneamente para o seu posto. Nós vamos pegar essa nação, no dia de Yom Kippur, nós vamos pegar, eles estão rezando, ih, vai ser um massacre. Eles estavam no dia da expiação, buscando a Deus, mas todos eles sabiam do seu posto. E instantaneamente, cada um se colocou no seu devido lugar. Até hoje, os meninos e meninas de 16 anos vão para o exército e nunca mais saem do exército. Toda a população de Israel pertence ao exército, toda. Se você cumprir os 2 ou 3 anos, meninas, 2 homens, 3 anos de exército, você agora está liberado, mas de 5 em 5 anos você tem reciclagens. E a qualquer momento, com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, a nação pode chamar e eles não estão lá assim, não. Eu quero defender minha nação. Você entra no McDonald's, sábado de tarde, aqueles meninos todos de chinelo, de short, de camiseta e com uma arma, tiracolo. Até hoje, todos eles sabem como andar armado e qual o seu lugar. Ninguém mexe com Israel. Só mexem com Israel, sabe quem? Os palestinos. Ficam jogando aquelas bombas, matam seus próprios filhos, suas próprias esposas. E os palestinos não são árabes, são filisteus. Leia na Bíblia, quando foi que os filisteus deram trégua para Israel? Por isso é chamado Ministério de Defesa de Israel. E você pode ir à história, e qualquer pessoa pode te testemunhar isso. Israel defende sua terra. Todos eles sabem da sua posição. Para quê? Para defender. Agora, sabe o que Deus diz? Revesti-vos da armadura de Deus. Sobretudo, levantai o escudo da fé, com o qual podereis apagar o ataque do diabo. É você que fica atacando o diabo? Não. É ele que repentinamente você acordou, você tinha até planos bons, mas acorda e de repente tem uma bomba dentro de você, você está deprimido. Você está triste, você está sem força. E aí você sai, junta restinho de força que tem e chega lá no trabalho, acontece outra coisa e alguém te liga e tem outra notícia. É a mesma coisa. Duas coisas. Eu vou colocar a palavra lá na frente, no fronte de guerra. E literalmente os rabinos levaram o rolo da palavra lá para frente. Assim como Deus havia mandado o povo de Israel lá no Velho Testamento, põe a arca e os levitas para adorarem. Nessa batalha não tereis que pelejar. Sabe por que Deus pôs Israel e escreveu tudo isso na Bíblia? Para eu e você aprendermos. Sabe por que Deus nos põe numa igreja? Para a gente aprender. Sabe por que Deus nos põe numa reunião como essa? Para a gente aprender. Então, Senhor, eu preciso saber qual a minha posição como pai. Qual a minha posição como pai? Eu vou assumi-la. Como marido, eu vou assumi-la. Como filho, eu vou assumi-la. Como esposa, como mãe, eu vou assumir minha posição. Como servo de Deus nessa terra, eu vou assumir minha posição. Como membro do corpo de Cristo, eu vou assumir minha posição. Como testemunha de Jesus em todos os lugares por onde eu passar, eu vou assumir minha posição. Porque na hora em que o inimigo vier com um contra-ataque, com um dardo dele, com um ataque dele, eu vou fazer duas coisas. A palavra na frente e eu vou para a minha posição. Dia de Yom Kippur é o dia de arrependimento. Porque não existe expiação sem arrependimento. Então você vai encontrar muitos homens que você pergunta assim, e aí, como é que está aquilo? Ah, está indo. Posso te ajudar? Não, precisa não, senhor. Dou conta. Ah, nada, isso é mais um mês, está resolvido. Estou vendo uns negocinhos aí, fulano, você vai ligar, daqui dois, fica tranquilo. Aqui, se precisar ajuda, não, tudo bem, precisa não, fica tranquilo. A gente é assim. O inimigo vem em ciranda mesmo. Senhor, eu preciso saber da tua palavra qual é a minha posição. Eu quero saber. Eu quero assumir a minha posição. Eu quero, Senhor, descobrir, pelo estudo da tua palavra, o que o Senhor tem para mim. E agora eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu não assumo minha posição. Eu fico falando, deixa comigo. Eu vou resolver. Eu dou conta. Mais um pouquinho. Mas, na verdade, eu preciso me arrepender. Não, Senhor, não sou eu que posso estar no governo. Não sou eu que dou conta. É impossível. O inimigo atacou no norte, atacou no sul. Eu tenho 500 soldados, ele tem 1.400 tanques. Eu tenho 62 aviões, o inimigo tem 2.000 jatos. Não existe possibilidade alguma de Israel vencer. Não existe possibilidade nenhuma do povo de Deus vencer. Não existe possibilidade nenhuma de eu vencer. A não ser que eu ponha a tua palavra à frente na minha vida. Qualquer assunto da minha vida. E que eu assuma a posição que o Senhor tem para mim. Eu nem sei que posição é essa, Deus. Eu tenho que ser crente? Eu tenho que mudar de religião? Não, Senhor, eu quero saber para que o Senhor me colocou nessa terra. O que eu devo fazer, como eu devo viver, como eu devo conduzir todas as coisas da minha vida, eu quero saber da minha posição, porque na hora que tocarem no rádio, que o inimigo veio, eu vou me colocar na minha posição. E não tem dúvida, pode ser impossível aos olhos dos homens, mas o Senhor vai me fazer vencer essa guerra. Hoje, se você for comigo, o ano que vem em Israel, nós vamos em março, se Deus permitir, você vai a esse lugar. A gente sobe num monte em que a gente vê um monte Hermon ainda derretendo gelo. A gente avista a Síria, a gente avista ao longe, 60 quilômetros, mas dá para você ver que tem um volume de construções lá, lá é Damasco. A gente avista as colinas de Golã toda, a gente anda pelas colinas de Golã, tem todas as marcas, tem os tanques destruídos, soltos lá, tem pedaços da guerra, tudo lá até hoje. Está lá, para você ver. E aquele lugar todo faz parte, pertence a Israel. E você vai ver o que, que Deus fez com aquele povo. E dessa forma abençoou a Síria, abençoou o Egito, não apenas abençoou Israel, abençoou os inimigos também, que eles também estão guardados e protegidos. E é assim para ser na sua vida. Toda vez que o inimigo vier contra você, se você tiver a palavra na frente e você estivesse posicionado como Deus quer que você e eu sejamos posicionados, você não vai apenas ver o inimigo ir embora, vencido. Você vai conquistar territórios. Senhor, nesse dia de Yom Kippur, eu quero me arrepender de tentar com a força do meu braço. Deixa comigo. Não, está tudo bem. Não, eu quero me arrepender de ser o que governa a minha vida. E eu quero ir para a Tua palavra. E eu quero, Senhor, colocar à frente a Tua palavra. E eu quero me posicionar. Como é que eu me posiciono como marido? Como é que eu me posiciono como esposa? Como é que eu me posiciono como pai, como mãe, como filho, como filha, como profissional naquela área? Como é que eu me posiciono como pessoa que está naquela... Como é que eu me posiciono como cidadão brasileiro nesse tempo? Como é que eu me posiciono, Senhor, como teu filho? Como é que eu me posiciono? O que é que eu tenho que fazer? Quais são os passos? Qual é o caminho, Senhor? Quais são as decisões? Eu quero saber pela tua palavra e eu quero me posicionar acerca desses assuntos da minha vida. Porque eu já posso te dizer, Senhor, que tem alguns lugares que o diabo já atacou e está destruindo, e eu não tenho forças para vencer. Eu quero fazer dessa semana não um feriado religioso do judeu, porque isso faz parte deles, da cultura deles. Mas no que diz respeito à verdade bíblica que está aqui, estatuto perpétuo, eu quero fazer dessa semana um tempo de arrependimento, de expiação. Senhor, eu creio que o Senhor fez algo por mim. O Senhor fez algo por Israel em 1973. Eles tiveram que lutar, eles perderam 2.800 soldados, mas eles tiveram que lutar bravamente, e era impossível 280 tanques vencer 1.400 tanques. Mas eles venceram. Eu quero isso para a minha vida pessoal, Senhor. Fecha os teus olhos, irmão. Olha, Senhor. Senhor, eu quero ir almoçar, eu quero passar a tarde, eu quero terminar o meu domingo, eu quero começar esta semana, viver esta semana, e eu quero estudar sobre o dia da expiação, sobre a obra de Cristo na cruz, como aquele que expiou pelos os meus pecados, que morreu pelos meus pecados. Eu quero, Senhor, parar de governar a minha vida e me entregar ao Senhor, porque o Senhor já fez tudo o que tem que ser feito. E eu quero crer nisso, eu quero crer nisso diariamente. E eu quero exercitar isso nas decisões, nos pensamentos, nos sentimentos contra Satanás. Satanás, você veio me golpear num dia que eu não esperava, mas você está vencido. Eu vou te resistir até o último instante, porque no último instante o Senhor vai me dar a vitória. Eleja uma área, um assunto da sua vida em que essa verdade se encaixa perfeitamente. Eleja. Se você está elegendo uma área, um assunto, fique de pé. Senhor, eu estou dizendo ao Senhor. Convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha a minha posição aqui. Eu sou membro do corpo, eu pertenço. Eu sei onde eu tenho que estar, eu sei o que eu tenho que fazer. Eis aí, vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Senhor, eu me arrependo, eu me volto para ti, eu me volto para a tua palavra, e eu quero aprender as coisas, as verdades do teu reino, e eu vou aplicá-las no meu casamento, na criação dos meus filhos, nos meus negócios, nas minhas finanças. Senhor, eu vou aplicá-las, ainda que o inimigo, Senhor, venha sorrateiramente, venha dessa forma que veio lá em Israel em 73. Senhor, eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição. Levante a sua voz e ore a Ele. Fale com as suas palavras, da forma mais simples. Deus, eu estou aqui balbuciando palavras, porque estão me dizendo que é importante eu proclamar minha voz. Eu estou dizendo, eu recebo sua palavra hoje pela manhã. E eu decido me posicionar, eu quero estar debaixo da cruz de Cristo. Eu quero estar debaixo do governo de Jesus Cristo. Eu quero estar no lugar que o Senhor tem para mim. Eu quero ser o marido que o Senhor tem para eu ser. Eu quero ser a esposa que o Senhor tem para eu ser. Eu quero, Senhor, ser o filho. Eu quero ser o profissional. Eu quero ser o servo de Deus que o Senhor tem para eu ser. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Levante a sua voz e proclame a Ele. Publique a Ele. Declare a Ele.